retaguarda da Fernanda Gol, Alfa, Juliette, Pati Uno, Índia, Ponte Espera, chamará a torre 18, 95. Torre Salvador, retorno 32, ponto de espera da 10, pronto. Retorno 32, autorizado a linha e manter a piscina 0. Gol 649, chame Recife agora, 1251, na alterna 33, 95, gol no 649. 51, 3395, até logo. Decolagem autorizada, possibilidade de decolar curva direita e direto radial 190? Será coordenada. Na 3830 no 62, pushback acionamento. Autorizado, chama táxi, na Fala, meu bravo Vitor Santos, serviço está terminado, mantém nível 60, chame agora Ilhéus, frequência 20, décima 1. G09, bom dia pra você. G09, comprou a Sul, com permissão, comandante? Reporte pronto para o Netuno 32, decolado ao 56, com V direito, chame o controle 1208, já coordenado direto radial 190. Controle 208, coordenado radial 190. Retorno 32. Frequência 2685, alterno 2545, azul 4234. Retorno 2685, alterno 2545, azul 4234. Bom dia, Salvador. Azul 4981, frequência 1000. Azul 4981, sem identificação, desse mantenha 4000, na chegada a ponto e aguarde procedimento ILS 3, ajuste no 021. 4000, chegada a bordo e aguarda o ponto 3, 021, 4000. Retorno 32. Retorno 32, prossiga em contato, prossiga em regras de voo, visual nível 065 para a radial ideal de saída, a escuta para o regresso. Qual é o seu tempo de voo? 32, 065, radial 190, com tempo de 4 horas de voo. Tomará para o regresso. 4 horas de voo copiado. Guardião 09, decolada presente. Ok, já passei nele pronto. Guardião 09 está confirmando. É Rogério Aragão, confirma o POB e autonomia. 4 do POB. 02 no POB, 2 horas de autonomia. Gente, decolagem autorizada. Pista na 7, vento no 30 graus, vento no 3 nós. G09, confirme só o local do seu prevô. É, vira policial, tudo está no nosso. Entendi. Controle, o hotel Romeo Golf libera o atenuado, se apresenta agora sim, retorna em Guimar. Gente, chama agora a torre, 1995 para coordenação e pouso em Guimar, hotel Romeo Golf. Chama a torre, hotel Romeo Golf. Torre ao Papá Romeu, hotel Romeu Golf. Papá Romeu, hotel Romeu Golf, autorizado o cruzamento da final da 1-0 da presente, direto para o ADR Mar, informa um tráfego, um helicóptero, um eco, Charlie 45 decolou agora da 1-7, 510. Autorizado o cruzamento para a Enrimar, está visual com a aeronave que decolou, remontará na final da Enrimar, hotel Romeu Golf. Feito. Guardião 09, decolado. 1100, aguarde transferência para o controle. Guardião transferência, guardião da nota. Guardião 09, controle agora 1208. 208, guardião 09. Controle, muito bom dia, Guardião 09. Guardião 09, prossiga em regras de voo visuais, na escuta para o regresso, Guardião 09. Guardião 09, em regras de voo visuais, alta para o regresso, Guardião 09. Azul 2796, autorizado, uma pessoa via rota do plano, nível 190. Cola da pista no 0, curva esquerda, saída ponte. Transponder 0275, controle 120, decimal 8. Correto, chama para feedback para nós. 050, está via chegada bom, até agora o procedimento do ILS X-Ray. Na 63, 12, bom dia, sua identificação, desse manter nível 050 na chegada Mari, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 022, Oxané 6312. Quase. Oxané 6312, foi direto Duna, Oxané 6312, escutei e mantém a velocidade até mais próximo. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu. Serviço da terminado, mantém nível 090. Chame agora controle Aracaju 120, decimal 3. 120, Azul 4981, desse mantém 2000. Autorizado final do procedimento ILS. Desconsidera as restrições na posição pelo. Ok, cancelado as restrições em pelo, desce direto para 2000, Azul 4981. São 3230 decolado ao 04. Chame o controle 1208. 208, bom dia, bom trabalho, senhorita. Salve, Salvador, 2783, está pronto para o táxi. estamos com 68 a bordo, 3:30 de autonomia alterna, Salvador. 7-3, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via pátio 3, pátio 1 Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre, 1-9, decimal 9-5, altímetro 1-0-2-2. Ok, via pátio Índia, no ponto de espera, torre 18-9-5-4-2-7-8-3. São 3304, reduza para 2109. Reduzindo para 2109, 3304. Na M3, 12, desse mantenha a altitude de 3000. Azul 273, autorizado, alinhar e decolar, pista na zero, vento 1,40 graus, 1,59. Autorizado, alinhar e decolar, Azul 273. Controle, voo 2199. O 2199 é sendo mandado idêntico. Se mantenha ao nível 050, via chegada a Mari, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Ajuste na 022. Azul 4981 no complexo final do procedimento, chame 2 agora, 1-18, decimal 95. 1895, bom dia, senhor. Sim. Via Torre Salvador, Azul 4981. 981, continue a aproximação aguardando pista livre, ajuste o altímetro na 022. E 22 aguarda pista livre, 4981. Retorno 32, controle Salvador, câmbio. Transmitindo as cegas para o Netuno 32, agora ao sul de Salvador, com azimute 1-9-1 a 32 milhas. Chame agora a defesa aérea no canal 1-8, a Serna, canal no 05. Controle Salvador transmitindo as cegas para o Netuno 32 aos 1-1 minutos. Então, 3304, vetor para sequenciamento, curva direita na proa 230. Esta aí mantém a altitude de 4000, se vai para as comunicações, foi para cima na marcação no 2A. Direita 230, descendo para 4000, caso fechando comunicação. Inversão 33. Eu vou aparecer na marcação no 20, tá? 3304. Controle Salvador, bom dia, azul 2783, decolona Arbor Eletro. Azul 2783, contato, tudo mantendo em 180, na saída Arbor, transição Eletro, azul 2783. Ok, autorizado, mantém o perfil da Arbor Eletro, azul 2783, subindo para... 180, irá manter a restrição superior ou inferior, azul 2783, confirma. Vai tentar manter a superior, o azul 2783. Sete. Aí, está na minha 312, vê se mantém 2000 autorizado final do procedimento do ILS. 2000, 2000, 2000, procedimento pode chamar. Deixa no meu teste. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, com a PGL em Valença, por conta e risco do comandante. A cola da pista no 7, curva direita, no corredor Shell, no meu pé. Aciona 0112, controle 120, decimal 8. Prossiga, guardião 09. Ativa, Fatanta. Pira, guardião 09. 3304, curva agora à esquerda até a proa 205, limite ao localizador. Azul 796, autorizado, chega a estacionamento, chamada data. Chame táxi, dá pra você pra ver? Ei, chame táxi. O papapá tá no localizador. 210, limite ao localizador, tá 3304. Firmo, vê se mantém a 3000. 3000, tá 3304. 3230, já cruzou 180. Qualquer, afirmativo, chame Recife agora, frequência 1285, alterna 12545. Tá 3830. Agora com Recife. Bom dia. Bom dia. Tony, eu chamo a 632. Prossiga. Tem a possibilidade de saber se está em chuva sobre a hora ou não? Aguarde ele e consulta a torre. Bom dia, Solo Salvador, azul 492, número 2, Fox Trump. Azul 4981, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da chamada de Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette. Voo 2199, desse mantém a altitude de 4000. 4000, 2199, mais 4000. Autorizado inicialmente TAP. TAP 3304, em redução no 709. Corra 709-3304. Papá, Alfa, Tango, Tango, assistir ao altímetro no 022, reposta no ponto de espera da Papá. Pronto 3304, esquerda, Bruno 30, desse mantém 2000, autorizado final ILS. Esquerda 12130, autorizado ILS, descendo para 2000, tá? 3304. Salvador, 3796, aparece em com 59 agora, com 4 horas, alternando o material. Azul 2796, táxi autorizado via parte 3, parte 1 de Índia até o ponto de espera da pista 1-0. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-2-2. Vai ver a parte 3, parte 1, na Índia vai chamar de 2-2-9, azul 2-9. complexo, final do procedimento, torre 11895. 3-1-2, tráfego avistado. Cheque tem, autorizado pouso, pistola 0, vento 140 graus, 1-2 nós. 140 com 1-2 nós, autorizado pouso, 1-3-1-2. Salvador, bom dia, Gol 0095. 095, informação em curso Mike, mas deixa eu aguardar para agora. Gente, Gol 095. A próxima da Juliette, 4982. 981, de passagem na TR da companhia após ingresso de Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, após o TR, 4982. Essa informação, Mike, confirma o pátio que se encontra na pista que decola. Gente, uma testa que está aguardando, número 2 para 4. Uno 095 para 4. 3304, componente final do procedimento, chame agora a torre 118, decimal 95, dan 3304. 3304. 12199, decimal 2000. Autorizado o final do procedimento ILE. Solo Gol no 095, a gente está com problema de pressurização, precisa ir no nível 240, pelo nosso plano aqui é a aerovia Golf 677, poderia confirmar com o centro, só nova autorização? Gente, aguarde coordenação então, Gol no 095. Então, aqui no plano é o nível 240, a primeira aerovia Golf 677 até Ilhéus, após o ISC 1 até posição salvo. 1022-3304. Céu November Victor, pronto, corte. Céu November Victor, autorizado Vitória da Conquista, via rota do plano, nível 220. Na fala da pista 17, curva direita, sai da árvore dessa. Transponder 5533, controle 120, decimal 8. Já do alinhar e manter pistola 0. Pesada mesmo, aqui pistola 0, azul, 2, 1, 9. Fala, Serra Nova Mesic, com protegimento correto, qual o PAB? 02 no PAB? Serra Nova Mesic, com protegimento correto para acionamento, chama a turma, número 8, decimal 95. Via 312, no solo, ao 19, liberia a direita via Fox, solo 121, decimal 9. Fox, direita, 219. Chaneamento 312, Alfa Juliette, portão 3. Para pistola 0. Autorizada a decolagem do azul 2790. Então, 3304, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento no 40 graus e no 4 nós. Repouso na 10, vento 3304. Tente, papapá, alfa, tamo, tamo, mantém o ponto, mantém a cabeceira no 7. O 2796, decolado aos 21, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, bom dia, azul 2796. O 2796, contato, mantém nível 90, após 2000, autorizado no rumo de Conde. Após 2000, autorizado rumo de Conde, azul 2796. Papapá, Alfa, Tango, Tango, atentando a possível esteira de turbulência do Airbus da TAM. Decolagem autorizada na pistola 7, vento no 40 graus, ou no 3 nós. Tá apresentando sinal VLS, 2199. Voo 2199, completo final do procedimento, sobre torre 1895. Papapá, Alfa, Tango, Tango. Decolagem pistola 7 autorizada. Vento no 40 graus e no 3 mais. Voo 2199, continua a aproximação aguardando autorização para pouso. Ajuste altímetro no 022. Segue Alfa Juliette até o 07 na pista continua 3304. Sono 99, autorizado pouso, sistema 0040 graus, 03 nós, tráfego avistado, check 3. Sim, está travado no livre pouso, sono 0299. Correr direita, corredor Shell no mil pés, controle em 120 decimal 8. 208, controle Alfa, Tango, Tango. Afirmativo. 2095 autorizado com Finch via Golf 677 até Ilhéus após o Whisky 1, nível 240. Já falou da pistola 0, curva direita, saída da El, transição coral. Transponder 5033, controle 120 decimal 8. Autorizado com fórmula de voo com nível 240, voo 677 Delta, Whisky 1, decolado no 0, curva direita na saída da Elf, transição coral, acionando a 5033, controle Salvador no 208, é o voo 095 na posição 5, pronto para o destino de tratamento. Voo no 095, contagiamento correto, mantém a posição aguardando para o destino. Mantém a posição na 5, voo 095. 359, aciona em modo idêntico, desse mantém nível 050, dia, chegada a ponta, baixo procedimento LS X-Ray, bicho 90, 3259. Romeu, Serra, November, Vitor, ajuste de altímetro na 022, reporte no ponto de espera da Fabá. Recife 1288, 260, azul 2783. Gol 2199 no solo. Aos 26, libere a direita via Fox, falou 21 decimal 9. 219 via Fox, gol 2199, obrigado. Alô, Salvador, gol 2199, lembrando, bom dia. Gol 2199, Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, gol 2199. Romeu, Sierra November, Vitor. Pronto pro táxi? Reporte no ponto de espera da Papau, de altímetro 1022, CLB 02. Conquista. Passarela 2223, formação Mike, autorizado vitória da conquista via rota do plano, nível 180. Decola da pista no zero, curva direita, sai da árvore, transição elétrica. Responda 5554, controle 1208. Passarela 2223. 2223, copiou para conquista, nível 180, consulta a rota, decolando da pista 10, curva direita, árvore, eleva 5554, 1208, por 2223, sabe? Correto, passarela 2223, chama para a pista de acionamento. Tomarelo, salta remota, 1-3, passarela. Gol 2199, observando o Boeing da companhia, finalizando o feedback, ingresso Juliette, portão 62. Visual, portão 62, gol 2199. Para o Gamar, Alfa, Tango, Tango. Prossiga em regras de voo visuais, na escuta para regresso, Alfa, Tango, Tango. No atraso, conhecido é informar. Perfeito, Alfa, Tango, Tango. Romeu, Serra, November, Vitor, autorizado ingresso, chão 7, reporte alinhado e Salvador, gol 1095, POP, é 174, alternativa, com 3 horas e 6 minutos, vamos para o táxi. Alternativa para B, não copiei o gol 99. Alternativa é Campo, 3 horas e 6 7 4 após 7 4 1 7 4 Gente, Bono 095, táxi autorizado até o ponto de espera da Pistona 0 via Fátima Lins. Próxima ponta de espera, chama Torre 198, decimal 95, altímetro no 022. Mantenha a captura no 7 para Romeu Serra 9 bebida. Desse mantendo hoje não autorizado sinal LS, considera as restrições na posição pelo. Decolado 35, controle transfere no 208. Controle Salvador 208, obrigado, bom trabalho. Concurso Mike, pronto, acorde. Pronto. 3179, autorizado, aeroporto de Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 320. Decolada pistona 0, curva direita, saída da AEL, Leda, Motiva. Transponda 5043, controle 120, décima 8. Direito, 3179. 3179, protegimento correto, chama para o pushback acionado. 095. 240 na saída da Elsa, São Coral, voo 095. Romeu Serra Novembro Vito, decolado 37, controle 1208. 1208. Romeu 095, vou direto no rumo de Lida. Autorizado Lida, Gol 095. A nossa aerovia é a Golf 677, poderia voar, né? É, desculpa, vou direto Coral então, inicialmente Coral. Sente Coral, graças, Gol 095. Muito bom dia, Papa Romeu, Sierra November Evento, de volume, você escuta, prefiro perfil Angol. Papa Romeu, Sierra November Evento, contato na decolagem, autorizado voar direto no rumo de Eletro. Direto Eletro, gente. Passou muito. 19, formação Mike, autorizado aeroporto de Campinas, via rota do plano de voo, nível 340. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, B da Módica. Transponder 5034, controle 120.8. Campinas aprovado, nível 340, rota do plano de voo. Tô falando aqui, são 10, prefixo saída da El, transição Leda Motiva. Aciona código 5034 e controle para 1208. O azul 4299 está na ponte 1. Azul 4299, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Preparei, obrigado. Solo Salvador, patrulha 2223, moto no 3 para push acionamento. Patrulha 2223, autorizado, pushback acionamento, chama para ataque. Para ataque, patrulha 2223. Santa 359, complexo na aliança, me torre 1895. 1895, obrigado. Todos Salvador, Santa 359. Então, 3859, continua a aproximação, reporte baixada travada, assistir altímetro no 022. No 022, gente. Azul 2796, serviço a dar terminado, sub mantendo 90, chame controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Atenção para o 90, vai chamar Aracaju, 2021, bom dia. Bom dia. Correndo 2223 para o TAC, temos 69 a bordo, 5 horas de autonomia alternando Guarulhos. Passaria do 2223, TAC autorizado até o ponto de espera da missão no 0, via parte no próximo ao ponto de espera, chama a torre, 1-8-95, altímetro no 022. Entendeu as condições, táxi, parte índio para o ponto de espera, pista 10, chama a torre em 1895, passaria até lá na pista. São 3259, no solo 44, libera direita via Eco, solo 1219. Eco 219, 3859. Papá Romeu, Serra, Novembro Vito, chame Recife agora, frequência 1282, alterna 126, decimal 0. Gente, Recife 288, 160, alterna Novembro Vito. Salvador, este é o 223 da Passareda, top de espera, pista 10, pronto. Passaria 2223, autorizado a alinhar e decolar pista na 0, vento 150 graus, 0-0-9. A linha decola, pista na 0, passaria do 2223, sim, essa expansão. Salvador, muito bom dia, Caminha 6312, para Copa, se chama mais. Caminha 6312, informação mais confere, autorizado aeroporto de Recife via rota do plano de voo, nível 350. Fala da pistão 10 com a esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5066, controle 120, decimal 8. 350, aprovado, decola da pistão 10, curva esquerda, Puca, Caju, recebe o Delta 5066, controle 1208, eu controle 666. Poxa, né? 6312, protegimento correto, para o Chega. Autorizado se tiver questionamento, chama para estar. Chama, plan 3179, autorizado se tiver questionamento, chama para estar. Decolado aos 48, controle Salvador 1208. Chama Salvador 1208, parceria, tenha um ótimo dia, excelente. Confirme quem chamou para prosseguir passo 3. Juliette Bravo Delta, autorizado Papá, cruzamento no 735. Quebec, Mike na Lima, chame o solo 121 decimal 9. Ah, Lefa, com o peso nosso hoje está meio difícil a gente cumprir as restrições dessa saída, senhor. Pode manter a restrição inferior, complementar, senhor, parceiro 2223. Gente, parceiro. Você consegue curvar à esquerda direto no rumo de Lefa? Afirmativou o rumo de Alefa, o passaredo. Curva esquerda direto Alefa, passaredo 2223. Direto Alefa, 2223, passaredo. Então suba agora sem restrição para o nível 90, direto Alefa, passaredo 2223. Pode manter a curva que a gente estava fazendo a correção que você havia solicitado. Está livre curvar à direita agora. Direto Alefa, passeio 2223, sem restrição na subida. Muito obrigado, senhor. Bom, 160, bom dia, sem identificação, desça e mantém nível 050, desça via. Chegada à área, aguarde o procedimento ILS X-Ray, ajuste com 022.